canjarana, tá guardada com carinho. Vandangueira soberana, relíquia do meu passado, companheira veterana. Alegrando a solidão, leva a mensagem de amor que simboliza a saudade no braço do cantador. Consola, a minha tristeza espanta. Viola, quanto mais velha, quanto mais chora, mais canta. Esta viola é uma lira que foi presente do céu. Sertanejo admira, violeiro tira o chapéu. Foi a campeã dos catira, o meu primeiro troféu.